3663, autorizado Guarulhos, aviso Luno 0, Taubaté, nível 340, saída da Euleda Motiva, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Aciona 5565, controle 120, décima 8. Lima Lima Fox, voe direto à posição Coral. Vai direto Coral, Lima Lima Fox. Xané 6392, Xané 75, na frequência 126, decimal 85, antena 125, decimal 45. Opa, Lima, Lima Fox, 720, autorizado direto Coral. Direto Coral, Lima Fox, Coral. Xané 6392, na escuta, controle Cabo 2. Na escuta, adianta. Na final de 2 milhas, o Luno 160. Gol 1160, chame a torre na frequência 118, decimal 95, gol 1160. Afirmo, chama o ponto TAN 3663 no gate 08. Chama a TAN 3663. 45, chame a 6312. 2825, obrigado, bom dia a todos, bom final de semana. Gol 2196, chame o centro de Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95, gol 2196. 2513695, bom dia, gol Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. É 3 na mão. Também é 0, solo de 21. Direita via taxa e Fox. Solo 121, decima 1. Direita Fox 121, com a 160. Salvador, bom dia, vou 1160. 1160, prossiga. Entrou na Fox Trot. 1170, apesar do colado, 1160. 1160. Está livre no portão 4, chama táxi. Lima Lima Fox, aguarde cadê a Fox? Do 9170, decolado as 22, controle, 120, decimal 80. 208, bom dia. Controle, bom dia, azul 9170 na subida da EL. Azul 9170, contato radar de decolagem, tudo bem, subida da EL para nível 360, azul 9170. É, sobe via da EL até o 360, azul 9170. Na posição número 7, puxa e acaba. Capitão 3304, aguarde pro push. Voo no 160, Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, voo no 160. Lima, Lima Fox, chama 76, na frequência 925, décima 1, na frequência 133, décima 95, Lima, Lima Fox. Capitão, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, é quanto de cópia? Está livre, puxa, portão 7, chama ataque. Autorizado no 7, reporta ataque, 3304, ataque. No 3663, pode fazer simultâneo no 8. Então, 3663, está livre, no 08, chama ataque. Livre no 8, reporta ataque, 3663. Romeu Golf, autorizado, Serra Novembro, Serra Tango, rota com foco plano de voo, nível 200, saída Momo, Cogibo, após segue direto conforme rota do plano. Decola a pista no 7 após decolagem, curva à esquerda. Transponde 5506 e controle 120, décima 8. Meu Golf, confia em parte para eu ver. Lamento, parte de decolagem, torre 198, decimal 95, QNH 10, 18, Romeu, Romeu Golf. Tá, Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado, acionamento, chamber attack. Autorizado táxi direita ainda até a ponte espera da pista 90, a ponte espera turno 98, decimal 95, QNH 10, 19. 10, 19, autorizado táxi, 295 para a ponte espera, está 3219. Azul 4450, atender estação, desce para nível 050, cancelada, desce para nível 2, leve nível da chegada a Mari, ajuste no 09. Azul 450, chegada a Mari, cancelada, desce para nível 050, azul 4450. 1184, ativa a identificação, dessa vez chegada a marca para nível 060, ajuste no 09. Dessa via chegar na marca nível 060. Por favor, está aqui autorizado a resposta da taxa aí, papá. Altímetro no 09. Alternativa Galeão. Na frequência 125 decimal 1, na perna 133 decimal 95 azul 9170. 251 ou então 3395 azul 9170. Já 3304, solicita máximo 5 a bola, pelo menos 3 horas, alterna 1, Berlândia. Sistema 3304, autorizado táxi até o ponto espera da Sistema 0 via Pátio 1 e Taxa Índia, no ponto espera Torre, no 98 decimal 95, QNH 1008. 1008 via Pátio Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1895, 3304, bom dia. Sistema 3663, seguindo a companhia, autorizado táxi Pátio, Taxa Índia até o ponto espera da Sistema 0, quando a Torre, no 98 decimal 95, QNH 1018. 1-0-9-7, companhia 2-9-5-6-6-6-6. Peça forte aliado, é pronto, pistão no 7. Alto, circulado 130, controle 120, decimal 80. 08 agora, tá 32, tá agora. Controle, tá 3859, bom, bom dia. 3259, contato radar negócio, o avião foi da APS, a nível 360. Via Árvore até o nível 3, né, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0 Policiano, aquele cordial, 3304, ponto de espera da 10. Então, 3304 ali em Manteno, Jaro. Ali Salvador Azul 2772, sentinel hotel nível 180, Porto Seguro. 2772, autorizado Porto Seguro, Golfo 677, nível 180, saída Coral. Decolada pistola 0 após decolagem, curva direita. Transponder 5576, controle 120, decimal 8. Salvador Porto Seguro, nível 180, na via Golfo 677, saída Coral. Decolada 10, curva direita. Controle Salvador 1208, confira o transponder. 5576. 7 vento, 150 graus, 12 norte. 3304, está mantendo a posição na Copa Estrela de Aeronave, decolando da pista auxiliar, com perfil de saída que cruza o campo. Sim, mantendo, 3304 até. Romeu Golfo, decolado 234, controle 120, décima 8. 120, obrigado. Grande bom dia, o Papa Romeu, Romeu de Golfo. Papa Romeu, Romeu Golfo, contato com o radar decolado, que deve ser da moto para nível 200. Minha mão 200, assim que precisa a frente direta, meu. Romeu, Romeu, Golf, qual que foi a data do destino? A 306. Papa Romeu, Romeu, Golf, mantém a sua saída, aguarde a sua direita. Só mantém a saída, Romeu, Golf, obrigado. Autorizado decolagem, vento no 50 graus, 1-0 nós. Viva decolagem, tá 3304. Oi, Salvador, bom dia, tá 3663, considera da 1-0. 3663, após a rolagem do arco da companhia, ele mantém 1-0. Após a rolagem, ele mantém 1-0, tá 3663. Decolado às 37, controle 120, decimal 80. Controle 12080, tá 3304. Metropolitano Cordial, tá 3304. Azul 2590, contato com radar 1 milha de ponte,

O nome é 21, o seguinte, é pra gente estabilizar o prédio de pelo. Estabilizado azul 4450. Azul 4450, chama a pena, prefeita 118, desse 195, azul 4450. 195, azul 4450, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4450, tá estabilizado no Olavo. Eu saio de autorizado IAB FX2, está estabilizado o voo 1184. Para 2010, chamada estabilizado do LFX2, igual ao voo 1184. Azul 2590, leva a gente a autoridade direta do SAP. SAP, já presente para 2190. 43663, conduzindo para 2190, 20 meses. 43663, sim, já pode desvio direto para o Vida. Beleza, preciso usar agora então. Obrigado. Beleza, na prova, 3663. 2590, cancelado a restrição de nível e velocidade da chegada para que voe direto para cá. Não deixa para 3 mil pés, ajuste no zero no lock. 3 mil, mil camadas, ainda não. Alvo 2772, puxa, chama nessa. Alvo 2772, está livre no pátio 3, chama táxi. Chama táxi 2772. Visto que o Quebec cumpre o horário do plano. 0, antena 122, direito 18, Romeu, Romeu, Gol. 2148, Romeu, Gol. Gol 1648, para 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, para nível 0, 6, 0, 4, número 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, eu sei como é zero com 100 velocidade de cara. 230 de cara. Eu sei como é zero, eu sinto. Já 6250, sem identificação, desse avião chegando a mais para nível 070. Bush 1019, posicionado na 250. Corno 648, reduza para 230, mais. 2309, 648. Chama o centro recife na frequência 126, decimal 0, antena 128, decimal 8, para 3304. Azul 4450, solos 44, ponto. Direita 1211, solo. Direita 1211, azul 4450, obrigado. 118, decimal 95, com 1184. 1895. 3304, perfeito. Gol 921, disse para 2000 pés, autorizado e aberto que foi, resposta pedida, gol 921. 2000, mais estabilizado, gol 921. Depois de Salvador, até 3304, prefira. 3304, chama o centro recife na frequência 126, decimal 0, antena 128, decimal 8, chama 3304. Chamar o centro recife, 1260, operativo 128, decimal 8, chama 3304, valeu. 1.50 graus, 1.4 nós, forma chuva leve sobre o campo. Livre pouso, 1.1.4. Tem certo, bom, 1.2.1, obrigado. Azul 4.4.5.0, táxi de alfa, reporte antes do táxi de LED. De alfa, reporte antes do azul, azul 4.4.5.0. Sapatango, Vitor Kilo, Quebec, pronto, cópia. Vitor Kilo, Quebec, autorizado, Sierra November, Juliette, Delta. Decola da pista 17, após decolagem, curva direita no corredor Axé, 1 no meu 10. Aciona 0167, controle 120, decimal 8. Pelo Quebec, cotejamento está correto, como empate o ICLD? 2590, deixa para 2000 pés, ajuste no 099. 2009, azul 4450, autorizado, Juliette, portão 1. Todo no azul, portão 1, azul 4450. Quebec, autorizado acionamento de Champartac. Foi 590, vetoração para final do IADF que foi 590, curva direita para 050. Deixa para 2000 pés, o limite e custo localizador. Direita 050, azul 2590. Meia desce para nível 080. 080, tá? Truque solo aos 47, libera a direita via Fox, chama solo em 121, decima 1. A Fox 211. 211. 3395, na 3666. Oi, LS, gol 621. 1621, chama a perna, presença 118, decima 95, gol 1621. 1.94, táxi de alfa, reporte antes da táxi de LED. Alfa, táxi de LED. 2772. Voo 621, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 019. Na escuta, 621. 3619, 948. Azul 2590, autorizado IADS, Intercept U, na presente, na presente, na presente, na presente. Azul 2590. Afirma. 121, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, ou no nós. Pouso, pista 10, ou no 1. Setor Quebec autorizado, táxi na posta, táxi Papá, altímetro no zero, uno nós. Azul 2772, decolado 49, controle 120, decimal 80. Controle 1080, grato, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2772, sobe na Coral. Azul 2772, contato radar decolagem, se você vai decorar para nível 180. Via Coral 180. 0119. Alfa, voo 1184. 1184, Juliette, portão 04, autorizado. Juliette 04, voo 1184. 3896, até pra gente, vou direto e tablet. Direto e tablet, tá? 3896. 3896, desce para nível 050. 050, 3896. Chanel 6250, reduza para 2100. Prossiga. 621 no solo 50, libera a direita via Fox, chama o solo em 121 decimal 1. Vai levar a direita Fox, chama o solo 21 decimal 1, gol 621. Isso aqui o Quebec autorizado, ingresso a ponte alinhado e pronto, pistão no 7. Oscar Mike November, cotejamento correto, confirme o pátio para B. Olha o Azul 2772, solicitação. Azul 2772, prefiro. Sente pro 240, precipitação nações. 2772, autorizado desvio, por quantas milhas irá mapa de desvio? Ah, 7 milhas, senhor. Azul 2772, sente, reposte no certo. Esse reporta no término 2772. Localizador 2590. Controle, está no localizador 2590. Azul 2590, informo chuva leve sobre o campo. Chame a torre na frequência 118-895, complete IADS 18. 1895, chamará, obrigado. Uno 648, deixa para 2000 pés, autorizado em ABS X-Way, reposta pisado com 1648. 2 Salvador, bom dia, o Azul 2590, está pisado em ABS. Azul 2590, continua a aproximação, reporte visual com campo, altímetro no 0 ou no 9, informa chuva leve sobre o campo. Reporte canal, Azul 2590. É 3896, desce para 3000 pés, ajuste no 099. 3896, Vivian Pés, uma 019. Fazer 50, deixa para 4.000 pés, ajuste no 099. 4.000, 099. Quebec, manter a posição. Vista ao azul 2590. Azul 2590, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Vista só reconfirma o momento. 140 graus com 119. 2590. Azul 2590, autorizado pouso pistola do zero, vento 140 graus, 119. Assumindo a rota azul 2772. Azul 2772, ciente. O 948, confirma estabilidade. Agora, 9648 estabilizado. 9648, chame 2 na frequência 1998, 2195. 395, 9648. 3896, 2 para 2000, autorizado IAVE SX-Way. Resposta estabilizada, 3896. 2 para 3, estabilizado IAVE SX-Way, 3896. Fecha na 6250, 2 para 3000, pés. Salvador, Goro 648. Goro 648, continua a aproximação, aponte visual com aponte metrô no 019. Forma chuva leve sobre o campo, é o número 2 para pouso, aeronave à frente, está aproximadamente 1 milha da cabeceira. É 05, contato com radar sobre a posição Conde, é, ajuste no 09, foi na Pedro Velho, Salvador. Salvador 05, autoridade direto do Coral. Azul 2590, solo 57, direita eco, 1211. 1211, azul 2590. Azul 2590, livrando a sua posição. 2590, alfa, quilo, patio 3, atento ao sinalizador. Alfa, quilo, patio 3, voo azul 2590. 2590, zero, zero, quanto avistou, quando 648, quantos pés? Confirme. Confirme quantos pés avistou, qual? 500 pés aproximadamente. Grato. Passamos junto aqui no Quebec, informo condições de instrumento no momento, aeronave na final, avistou o campo aproximadamente 600 pés, confirme intenções do voo. Quebec, acionamento no 03. Então, você na 6319 está livre, chama táxi. Chama táxi, 6319. Confirme se foi isso, plano a notificação, vê que eu tô vendo. Solo 2, 065, Centro Leste, autorização Guarulhos. Altímetro 10, com nós. Santa aguardando. Plano 648, Solo 1300, libera a direita via Fox, chame Solo 121, décima 1. Foco, solo 21, décima 1, bono 648. 2065, 2360, 1010, Taubaté para Guarulhos, defalda 10, curva direita da El, Leda Mótiva, 5015, transponder 1208, controle no 9, robô 2065. Robô 2065, seu desenho é pronto, portão 9. Solo Salvador, gol no 648, livrando. Foi o Quebec livre na frente, a próxima direita papá, segunda direita papá. Alfa, manter posição antes da Juliette, gol no 648. Carlos Alfa no campo, tá 3896. Afirmativa. 3896, vento no 20 graus, 1-1 nós, pouso autorizado, pistola 0. Confirme quantos pés é você? 187. 7. É o Juliette Serra, autorizado ingresso, é ponte alinhado e pronto, pistão no 7. Vitor pelo Quebec, informa como foi feita a notificação, não tem como o senhor prosseguir instrumento. Confirme se vai retornar ao pátio para fazer um outro plano. Totalmente teto. A aeronave nacional estão avistando aproximadamente 700-800 pés no, nesse setor de aproximação para 1-0. Que é o mesmo setor que você vai prosseguir no corredor Axé. ILS, Oceania 6250. Oceania 6250, completo sinal IADS-2, chama a plena frequência 118, desse modo 5, Oceania 6250. Torre 118, 95, Oceania 6250. 1-0, 1-9. Salvador, Oxanem 6250, marca 2-0, bom dia. Oxanem 6250, na escuta B2? Oxanem 6250, marca 2-0, bom dia. 6250, continua a aproximação, reporte visual função. Altímetro 1-0, 1-9, chuva leve sobre o campo. Chuva leve 1-0, 1-9, Oxanem 6250. 3896, solo 02, direita 1211. 1211. Doutor Juliette Arma, até a posição vai dar para prosseguir para a decolagem. Até a posição. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para 5, está 389. Será a minha 311 na escuta? Já iniciou o push? Não, senhorita, eu vou precisar aguardar mais um minutinho aqui. A gente já está há bastante tempo esperando aqui o oficial de speaker aqui. Obrigado. Sim. Hotel Juliette Serra. Atenta às três turbulências do Airbus, livre decolagem pista no 7, vento no 30 graus, 1-0 nós. Juliette Serra, copia 2. Alfa Romeo Hotel Juliette Serra, na escuta? Porra, ele copiou, tá no céu. Gente, não... Não copiado. Agora 5/5. Canal 6250, solo 05, direita Fox 1-2-1-1. Direita Fox 1-2-1-1, canal 6250. Oscar Mike November, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto, pistão no 7. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 62. Xé, controle, 120, decimal 80. Sim, mantendo referência, já Xé, 1208, obrigado. Prossiga. Senhor Rita, saberia informar se alguém vem pra aero trabalhando hoje, que a gente já está 10 minutos esperando o pessoal do Finger aqui para remover e quem apareceu até agora. Eu vou informar, claro, porque não é minha previsão. Agradeço muito, Clarita. Quando você já deu uma melhorada no setor, vai ser autorizado a decolar de instante, junto aqui o Quebec. Papá, rompeu a tese do Ed, foi do Axé, mil pés, confirma o que acontece. A intenção seria prosseguir até Tatu, para o norte, aproximadamente 30 milhas, e depois iniciar uma inspeção de gasoduto descendo para o sul. Azul, 272, capítulo. Possibilidade de 272, aguarde. Meu hotel Juliette Sierra, confirme proa que é pro destino. O ideal seria proa norte. O meu hotel Juliette Sierra, autorizado proa norte, ataque 20 milhas de Salvador. Afirmativo, autorizado proa norte, vou reportar 20 milhas de Salvador, tá batendo no pé, não tem de onde. 207, controle, 120, decimal 80. 120, 80, grato. O Oceano 6250, portal 108, mantém a posição antes da Taxi 6 de Leite. Tá, mantém a posição para o 8, tá, só vou lá embaixo. 433, decimal 95, azul, 272. Controle, papai, mandei, eu acho que é mais de 90. Papá Romeu, Oscar Mike November, corredor Axé, mil pés, reporte para da Barra. Reportar, qual ponto? Farol da Barra, Oscar Mike November. Vai reportar. Quebec, autorizado a decolagem, pista no 7, vento no 20 graus, 1-4 nós. Helicóptero que foi à frente, prosseguiu também no corredor Axé, tá voando a 1 mil pés. O CDF é a conta estimada de voo. Olha, o estimado para o sobrevoo da posição Catuã é 1-3-2-1. Pere, a última instrução, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, está livre no 3, chama táxi. A bom ponto na retaguarda. Confirma, confirma. Hotel Juliette Sierra, autorizado proa 020, informo que essa proa irá sobrevoar a área proibida de Camaçari. O voo da, é justamente de inspeção de linha da Petrobras, mas em Camaçari nós iremos desviar da refinaria aqui. Ok, Sérgio Dias de Serra, sim. Reporte 206, tá valendo. Afirmativo, 206 e vai prosseguir 500 pães para manter condições de usuários, ok? Sérgio Dias de Serra, 500 pães sobre condições de usuários. Doutor, bom dia, o Vapatago vem tranquilo, Quebec. Vapatago vem tranquilo, Quebec, corredor Axé, mil pés, informa o tráfego, mantendo mil pés no corredor Axé. Irá reportar na parada da. O senhor, tá certo no helicóptero, ok? Sim, Cruzeiro 2584, prepara a saída Momo, transição Frotinha, guarda a cópia. Momo, guarda a cópia. Solo 6205, após a passagem do Boeing da Gol, Juliette, portão 8. Juliette, portão 6205. Passando no Vitor, Silvio Sedec, que está presente, autoridade direto do destino. Ô Silvio, pode acender para 2.500 pés? Tango Vitor Silvio Quebec, livre atenção para 2.500 pés, não atrapalha a informar, somente o helicóptero informado anteriormente. Ô Silvio. A nossa proa para lá é 347, ok? Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 12 nós. Afirmo, informo que após a decolagem vai seguir restrito ao nível 090 até 25 milhas de Salvador. Restrito no perfil 090 até 25 milhas, voo 2065. Controle 120, destino 8. Doutora 2584, protegimento correto, confirma para ouvir? 04. Funcionamento táxi de decolagem torre no 8, decimal 95, sem negar no 0, no 9. Decolado 13, restrito a 090 até 25 milhas, controle 1208. Gol 2065, restrito a 925 milhas, controle 120 decimal 8, boa. O galeão, pronto para o táxi. Funcionamento 13, não motorizado o táxi, direita ainda até ponto de espera da pressão 10, no ponto de espera torre 18, decimal 95, QNH 10, 19. Afirmativo autorizado via Índio, ponto espera da 10-1895, quando lá. E agradeço a sua boa vontade aí no sentido de nos ajudar aí a chamar o pessoal da Infraero. Muito obrigado, tenha um bom dia, senhorita. Minha presa não está hoje. Bom dia. O 2065, lembrando 2000 pés. O 2065, contato radar da colagem, suba via saída da R, e 6 para nível 090. 2067, radar contato a decolagem, vai subir via com a restão no nível 090, já é o ótima. O Cruzeiro 65 está presente, autoridade direta da época. É o 2065. Papá Romeu, Delta Hotel, Wolf. Já escuta com o 2060. Papá Julia Pierre, tá aqui. Papá Julia Pierre, tá aqui. Sérgio de Alicerra, 36 de Pouso, Salvador. Sérgio de Alicerra, tem... Está prosseguindo para retorno, Salvador. Sérgio de Alicerra, autorizado, reporte de Pouso, Salvador. Mike 90, né? Escuta o controle, Salvador. Posso falar Mike 90? Qual foi o chamado de ingresso na terminal IDEUS? Foi ter que comprar rota, nível 340, saída da El, Leda, Motiva, decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5027, controle 120, decimal 8. Nível 360, liberada a restrição, acende 360. Alguma chance nível 380 como final, senhor? 2065, qual vai a coordenação para o centro? Ok, vamos aguardar a coordenação nível 380, subindo inicial 360. 4451, no cotejamento correto, chama pronto, porta 1. Tenda 1347, confirma. Mike 90, confirme pouso 1439. 1184, ciente da informação, Juliet. Copia, Recife. 1184, autorizado, Recife, Zeta do 17, nível 370. Saída Pulca, transição Caju, decola da pista 10, após a decolagem, curva à esquerda. Transponder 5030, controle 120, decimal 8. Fala da 10, com o Covid-19, 030-108. Esse é o gol 1184. 1184, procedimento correto, uma pronta 4. Chama. O Delta Hotel Golf, a primeira edificação desse avião chegar na Mara para nível 050, ajuste no 09. Oxalé 6311, autorizado aliar e decolar pista 10, vento 120 graus, 14 nós. Informo que após a decolagem subirá a restrição nível 090 até 25 mil de Salvador. Oxalé 6311, não compreendido o cotejamento.